3. Sommer. O verão. Viel zu tun haben. Ter muito que fazer. Kommen. Vir. Wegen. Por causa de. Sonnenbrand. A queimadura solar. Durchfall. A diarreia. Kopfschmerzen. As dores de cabeça. Sehr oft. Muitas vezes. Erkältet. Constipado. Fieber. A febre. Kompliziert. Complicado. Medikament. O medicamento. Ausländer. O estrangeiro. Grammatik, Seite 144. Krank. Doente. Diabetiker. O diabético. 5. Grippe. A gripe.